as notas do real vão mudar. A novidade foi anunciada hoje pelo Banco Central. Vamos voltar a Brasília agora com a repórter Joconda Brasil. Joconda, boa tarde. Quando que essas novas notas começam a circular, hein? Oi, Evaristo, boa tarde. 540, mantém o sucesso. Uma família inteira e mesmo que não dá, nós tenta, nós arrebenta, mas inventa uma maneira muito cirúrgica de enfrenta. A lei do crime joga no time de jogadas individuais, paz. Quer que sejam seus parceiros, confia jamais, mas meu cifrão na sua frente quer sempre mais e mais. Então vai, vai que vai, se você acha que tá com mais. Desafio, invade, então grita truco e dá logo cheque mate. Se não dividir por bem, nego bate pra maldade. Mas tudo que vai bom, esse mundo de bate-bate é foda. Sobreviver sem ter dentro dessa Babilônia. Porque São Paulo, Deus, uma nota de 100, se cê não tem, então Deus te abandona. Então pensa bem e me diz quem que tem. Quem tem não sei, mas quem se vendeu pra ter foi os polícia. Eu não sei de nada, só vi notícia. Na quebrada os moleque já tão tudo na malícia. Se for feio não, todo mundo quer pegar a Patrícia. Vagabundo quando vê, se revela, fala. São Paulo é selva nela, até um sapo pintado é rara. Trai mais que meu perfume de algumas minas, traz a cara. Mas a nota contrária dessas minas é joia rara. Minha carteira não é gaiola, não segura nem arara. Da sonha com New York, ou sequer Araraquara. Se eu tivesse de 100 essas horas, eu ia lá no bem para. Dá pra ficar de quebra, tomar um chope e matar Lara. Pro Miguel se dá bem, a fala tem que ser bela. E a tal da nota de 100, não se esqueça de trazer ela. Senão cê não vai além do horizonte que a TV mostra. Senha de 100 define seu status como bosta. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Os políticos, banqueiros e burgueses também. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Se você achar, então me fala, porque eu tô atrás também. Tem pro patrão, mas não tem pro empregado. Tem pro ladrão, mas não tem pro favelado. Tem pro jogador, mas não tem pra tiazinha. Tem na mão das pati, só não tem na minha. É foda a situação, mas eu não perco a linha. O foda é que quem tem sempre fica de picuinha. Dinheiro não cai do céu, muito menos azulzinha. Mas se acharem uma no chão, eu me levanto e digo: vira a bolinha de meia, estouro. Vou fazendo a boa, só de lembrar da garopa. Cê vê que minha mente voa, mas não vou me corromper. Como eles querem que eu faça, onde eu aprendi a viver. Dinheiro não vem de graça, suas vacas vêm de graça. Se você portar azul, mas se você não tem, elas mandem tomar no cu. Desculpa, eu disse o que, que eu tinha que dizer. Agora na moral, só queria saber. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Os políticos, banqueiros e os burgueses também. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Se achar, então me fala, porque eu tô atrás também. Bom, eu não tenho, ira lá tá roendo osso. Borboletas no meu bolso, vejo o tio pedindo troco. E o moço com o boot novo e o boné bem louco. Na madruga, por esses daí eu torço. Dá dinheiro pra ela, que diz que vai pro shopping. Gasta seisão com farinha e no fim fica loque. A mãe tosa o poodle, faz as compras no Google. Pensa que dinheiro é tudo e o pai se acha sortudo. Quando todo dia, dinheiro forma alegria. No final não vê o crescimento do filho. O dinheiro vicia, tem uma certa magia. E dá um bom dia pra ele antes do fim dos sucrilhos. Quando cresce o moleque, rebelde se aborrece. Exemplo de amizade, cheira aos 17. Natal reúne a família, viagem para Paris. E nessa linda história, o final é feliz. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Os políticos, banqueiros, burgueses também. Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Quem que tem a nova nota de 100? Os políticos, banqueiros, burgueses também. Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem a nova nota de 100? Quem tem?